Eu abro todas as janelas da casa. Eu deixo o sol iluminar o caminho. Eu deixo a lua fazer sombra na sala e o vento bagunçar meu destino. Eu vejo teu fantasma dentro do quarto, acendo a luz pra que você vá embora. Te exorcizo enquanto eu calço os sapatos. Vou sair e te tirar da memória. Eu não acredito em você. Mais alto do mundo, eu posso ver toda a cidade lá fora. Aqui dentro eu mudo sempre de assunto. Eu pendurei uns quadros pela parede, nada que lembre o teu sorriso absurdo. Mas quando eu vejo teu olhar nos meus sonhos, eu me encontro. Esqueço de tudo. Eu não acredito em você.